É o Gol 2067, decolado na Gael. 98, bom dia, obrigado. Atrás do Comandor 4089 da Azul, bom dia. Direto meu da 347 da Azul. Uma boa tarde, Sandra, 605. Controle Salvador, boa tarde, Otan 3605, cruza 1200 para 360. Autorizado direto Lenda, tá? 3605. Vitória, Salvador, boa tarde, tá 3216, saída Momo, cruzando 1400. Controle Salvador, Passaredo 2230. 98, TAM 3205. TAM 3205, boa tarde, decolado, perfil da Daniel. Direto Leira, TAM 3805 e 340. 3283. Controle Salvador, TAM 3283, mantém 2 colar, passa 1.200. Direita, eleva, subindo ao 360, vigilante radar, TAM 3283.